mais de 10 anos tentando conquistar o coração de uma mulher. E por um instante ele joga fora tudo isso, né? Ele joga fora. Tu conhece esse cara? Se você conhecer esse cara aí, se ele estiver no teu lado, diz assim, ó. Precisei de 1000 frases certas pra te conquistar, e de uma só errada pra te perder. Windows Brothers. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar, em 1 minuto só perdi você. Você conhece, hein? Conhece alguém que jogou fora um diamante? Verdade, né? Loucura, né? Mas eu joguei. Já jogou? Quem já trocou um grande amor por um instante? Morri. Só quem sabe canta aí pra mim! Mas eu. E o coração? Coração me fala. Como é que você faz um negócio desses? Trocando pra sempre por às vezes, uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocando pra sempre por às vezes, ela falou que não tem mais conversa. Agora tô com essa. Sucesso em todo o Brasil. Alô! Era isso que vocês queriam, é? Aí, maluca! Diz pra mim! Já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. E aí, Dori? Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Não mereço. Vira comitiva, carroça é festa. Um abraço pra vocês aí. Também meu parceiro Marconde. Um abraço aqui do Tom. Foi difícil conseguir me livrar desse amor. As luxuosas. As luxuosas. Um abraço do Tom. Deixei tudo pra trás. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. Não te quero. Mecânico soldado da oficina, Dr. Carlos, está aqui com a gente. Um abraço pra você, viu? Baré, Johnny Boy, aí das portas. Um abraço. Eu andava entristecida e te amava. Agora que eu não tenho medo, na solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Aí, Dori. Você chora. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. E eu não troco esse desejo por mais 10 centavos. Pode completar. Tá pedindo aqui. Beijo, oh, oh, despedaçando a memória. Procurando meu sorriso em sua história. Eu fugi do paraíso mesmo. Naquela noite pesada. Eu andava entristecida e te amava. Deixa eu tocar, deixa eu tocar uma pra você. O dia amanheceu, o sol já raiou. Os prostitutos de Coraci. Meu amor, que foi. A Mila embora, também tá com eles. Me deixou. Um abraço! Não consigo mais viver. Não quero nem saber. Muito menos entender. Por que razão foi embora e me deixou. Canta aí, Carroça é Festa. Diz! Meu amor. Aí, Marcelo, não chega com Gleison Pressão. Você me deu a vida. Eu quero estar. Meu amigo Cois está aqui com a gente. Um abraço, viu, garoto? A saudade que eu sinto é grande. Eu não posso evitar. Desde esse momento em diante, não consegui. Eu não sei dizer. Só sei que falta pouco para amanhecer. Tu me deu o meu troco e pode sair. E ao virar as costas, esqueça de mim. E ela fala pro Pezão que eu não sou tua. Meu amigo Caio Fernandes e essa esposa Maiara. Você aqui com a gente. Aí, Paulinho! Sincero e não de falsidade. Que não precisa e paga pra me possuir. Mas essa coisa que você já não entende. Nós dois somos de mundos muito diferentes. Me dê logo meu troco e pode sair. Que eu não sou tua. Te amei, me entreguei de um jeito como ninguém jamais se entregou. Amor igual ao meu jamais. É Quinta do Uísque. Isso aqui também comigo. Eu te amo, meu amigo Júlio do Comércio. Grande Júnior, um abraço do Tom. Ficava sussurrando junto ao meu ouvido, mentira misturada com o seu gemido. E eu acreditava na sua palavra. Como era o nome dela? Leviana. As ordinárias da carroça, Ana Paula, Rosa, Drica, Priscila, fazendo todo mundo aqui. Loucuras comigo na cama. Queria acreditar que você ainda me ama. Pois apesar de tudo. Cadê seu proprietário aí do veículo? HHT 2223. Compareça no seu veículo. Lúcio CDs, gravando ao vivo. Tem músicas que quando o Tom Máximo toca aqui nessa carroça da saudade, a galera viaja, viaja, mas viaja nesse tempo aqui, ó. Eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda e dançava iei, iei, iei, iei. A saia cada vez mais mini subia a minha atenção. E numa festa de arromba eu te dei meu coração. Olha o ciúme! Ciúme de você ainda tenho. Se é o que eu prometi, eu vou te dar. Meu amigo Dudu, Londrina, Rita Gold, isso aqui com a gente. Um abraço. Meu amigo DJ Wesley, lá de Capanema. Você ainda tem. Se é o que eu prometi, eu vou te dar. Parabéns aí, Gineia, a carta aí que está comemorando o seu aniversário aqui na carroça. Deixa eu amar. Na beira do caminho, eu vivi a esperar. DJ Tom. Eu te amo, não cansava de falar. Olhava para o céu azul. Aí, Franjinha. E o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso? Já caiu na brecha. Você não me ama. Ciúme de você ainda tem. É o que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. Meu amigo Dudu, a Tati. Foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. Calma, babuinha. Como é que tu tá? Eu vou te dar. Quer dar uma respirada lá fora? Vai lá, dá uma respirada lá fora. Foi o que me fez. Empresário Lucas, Lucas Veículos e companhia aí do Rogério da Pedreira e seu grande amor. Se é o que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. Meu amigo Rafael, da Rafa Tu. Deixa amar. Meu amigo Alex, do Juarejeiro, a Massa e a Luana e a Lu. Se você quiser, vai ter que me aceitar. Do jeito que sou, não queira me mudar. Estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem... Vou fazer uma pergunta pra vocês. Por isso eu... Vocês vão mudar de aparelhagem esse ano? Não vou mudar. Hein? Não vou mudar. A vida já me fez assim. Não vou mudar. Não vou mudar. Só pra ver você gostar de mim. Se você quiser, vai ter que me aceitar. Do jeito que sou, não queira me mudar. Estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até. Deixa eu receber com muito carinho. De mim. o nosso grande amigo vereador lá de Carutapera, o nosso amigo Pipirão, está aqui com a gente. Um abraço pra você, já acertando os detalhes aí pra luxuosa carroça da saudade. Aí, Pipirão, lá de Carutapera, chegou ele. Porque a vida já me fez assim. Valdecia Nayara. Ei, meu compadre, brilha em meu coração luzes de amor. Toda minha solidão se transformou. A tristeza que eu sentia, meu amigo Rui, também se foi. Da pedreira e as coloridas do Natália. Você chegou. Meu amigo Renan da RW Multimarcas. Mas isso aqui é ao lado da sua esposa também. Sona Mana. Fala, Renan. Encontrei paz. Calma, Marcelo, que é isso? Você. Agora que eu te vi, desgraçado. Ternura. Tá com ciúme do Renan? Que eu procurei. É doido? Só ao seu lado. Vou dançar um pouco. Eu encontrei. Igual babuíno estressado, é. Fique comigo. O homem do vibrador. Quero que sempre você aqui. Toda equipe cai na brecha. Quero que sempre. Isso aqui comigo, um abraço. Você aqui. Pega um vento ali, vai, babuíno. Meu amigo Testa. Inclusive, Maracanã é nós. Magalhães Barata, desculpa. Passa na pé. Brilha em meu coração. Aí, Alan, do chute certo. Um abraço, bora, velhão. Toda minha solidão se transformou. A tristeza que eu sentia também se foi. Me trazendo. Não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você. Toda a ternura. Eu? Que eu procurei. Só ao seu lado. Quando eu te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixa doida, sem jeito e chorando. Se você fica com ela, eu vou embora chorando. Sozinha. Se você fica com. Meu amigo Everton, rei aí do frango. Panorama, segue com a gente. Pra sempre. DJ Tom. Eu te vi beijando uma mulher bonita. Eu fiquei louca, fiquei com ciúmes. Meu amigo Carlinho, camisa da carroça. É festa, curtindo, acho melhor. Deixa doida. Abraço! Sem jeito e chorando. Meu amigo assessor, Mickey. E a motoqueira, pode crer, tá aqui. Vou embora, chorando. Ô, bichinho! Sozinha. Meu amigo Bibi, ele e Júlio Barra também. Um abraço! Você fica com ela, eu vou embora. Triste pra sempre. Aí, Charlie! Os fanáticos, pode crer! Deixa eu não perder tempo aqui, ó! DJ abraço aí, meu grande amigo, parceiro, assim, DJ Joãozinho. Tudo que você me pede, DJ Joãozinho, está por ali comigo também, ele e Mochila. Na verdade, um abraço, viu, Mochila? Mas quero Lúcio CD, seu áudio. Por você, faço tudo. Bom, olha como tá aqui atrás. Te ver feliz por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Você chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Mas olha quem tá na área, maestro. Você, nosso amigo Renato do Tacacá do Renato. Ele que é um dos nossos patrocinadores. Você, é. Ele e a seca da cabanagem, meu irmão. Te ver feliz. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. E o Alexandre de Curuçá. Sem você não sei viver. DJ Tom. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. E ela é minha amiga. Grife Thais. Te amo ainda. Onde a família Super Thais do Panorama 21. Ai, meu jarão. Sem você não sei viver. Minha amiga. Te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Como é que é? Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Já já é o nosso show! Me leva pro seu colo, pode me ninar. What? Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar. E a Cris abusada, né? Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te ama o sol ou em noite de lua. Atraio com meus olhos, só Matou. Que beleza, pela sua festa. Com muito sucesso, graças a Deus. O trabalho de duas semanas de divulgação. Essa equipe é imbatível, viu? Esse lado aqui tá muito tranquilo. Deixa eu mandar um abraço aqui. A dona Silvia, a dona Joana, Roberto e sua esposa. A galera lá do Maguari tá de peso aqui, viu? Ali por trás, quem tá lá? Seu padrinho, o patrão Ieca Damasceno, viu? Está ali em companhia da sua esposa, dona Leide. Alô, Ieca! Para São Vitor, dona Leide. Está em companhia do nosso patrão Ademar Gonçalves. Um homem da três. Um abraço a todos. E lembrando, já temos aí na mão do Maluquinho, CDs ao vivo do Josias, CD do Tom Aliás, vai sair, tá gravando. Batei do maestro, primeira e segunda parte. E o comandante? Meu prato vem, comandante! O meu alô! Posso te apanhar? Abraço aí, nosso amigo Jorge Rose. Seu sentimento, brinquei e você. Comigalo, meu amigo grande Ronaldinho. E toda a comitiva estão aqui com a gente. Alô, Bezerra! Eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei. Com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço mais uma chance. Empresária Amélia! Luiz, de novo que me aceitar. Ana Maria, ei, minha amiga Adriana, ei, da equipe Sem Coração, meu irmão. Tá de volta, né? E sábado, Bragança, viu? Carroça lá em Bragança. No domingo, é o Círio de Santa Isabel, a luxuosa Carroça da Saudade. No domingo que vem. E dia 14 de julho, a Carroça da Saudade, no meio da Praça Central de Salinas. Prometo e te jurarei, com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço mais uma chance, pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance, você tem de novo. Do Detran está de volta, papai. Véspera do Dia dos Pais, o aniversário do Carlito. Navia Show. Tem Rubi, tem Carroça, tem Cineral e tem Príncipe. Deixa eu te amar. Só um pouquinho. Sou um gato louco. Miro Lobo Solitário. Carinho, oh, oh, oh. Carente de amor. É como eu estou. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. Quebra esse gelo aristocrata. Bora cair na brecha! Cadê a animação aí, cai na brecha? Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar. Meu amigo Natan Marquinho, Vandeco e a sua dama, alô Natan! Outra hora pra poder se enterrar, mas você também podia marcar. Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até... E os prostitutos do Providência! Minha ausência na missa de corpo presente, se eu tivesse... tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Prazer, Igor! E o Lucas também! Um abraço aqui do Tom! Gosta dessa aqui, ó! Essa música aqui, toda vez que eu toco, principalmente no dia a dia, as mulheres ficam pedindo, sabe? Então, toca aquela música que quando tu tocar eu quero gravar pra aquele filha da mãe que não deu valor no meu amor. Sim, meu amigo! Advogado Francisco também tá na área. Pois é, né? Aí ela quer gravar o áudio e mandar pro ex dela. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Meu amigo Marquinho, primo, e a primeira dama, a Elane Marcelli. Canta ali, vai. Que já existe. Canta aí, carroça fecha. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Vai, vai. Você me perdeu. Você vai saber que perdeu um grande amor. DJ Tom. Meu amigo Alan. Lá do chute certo, Pantera, olha aí o cara. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Aí, garçonete Adriane, ela está me filmando. Então chega aqui com o Dudu e a Tati. Ela está na 0x0 aqui, viu? Meu amigo Kekeu, ele é a Dona Paula. Um abraço pra vocês aí, ouviu? Nega Juju! Quando lhe fala de amor. Olha a nega ali, meu gerente. Amarrar, e o homem do Banco do Brasil, meu irmão, Vanderlei. Certeza vai se ligar. Advogada Cíntia. Olha a sua avó aí, a Dona Juca, aqui. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de bregas e que lambada. Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Meu amor, venha pra cá. Artemio também, a Neia. Compadre aí do tio Ribé, curtindo aí. Do Caicó. É, isso aqui com a gente, valeu. É você, nunca te esqueci. Não adianta. Esse é o vereador de Salvaterra, é? Enganar o coração. Por mais que eu quisesse, você é a minha paixão. DJ Edilson de Elson, tocando pra nós. Aí, Júlio do Comércio. Furacão do som. Olha o coração agora. Meu primeiro amor. Eu vou curtir. Everton, o rei do frango, o panorama. Oi! O furacão do som. DJs Edilson de Elson, seus melhores DJs. Se você pretende viver um grande amor, sou o seu amigo, eu sou o seu cantor, seu poeta. Aí, vereador! É o Temi! Um abraço pra vocês. Olha aí o Samir do gerador. Ele, meu parceiro Toninho. Se você pretende viver um grande amor, sou seu escravo, eu sou o seu senhor, sou seu servo. Minha amiga Rose, junto com todos os potentes. Um abraço do Tom. Sou seu sexo, seu incesto, seu filho, sou seu criador. Sou Adão, serpente. Olha, a peste voltou. Um transformador. Sou o eremita, o mago, e eu vago como um predador. Sou o centro do seu prazer, avassalador. Sou o que sempre quis ser, sendo apenas o seu trovador. Apenas um outro cantor. Banda Amazonas. Aí, Luciano, bora dar uma arrumada nesse palco aí, que já já tem um show. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fez sofrer. Meu amigo, testa a saudade, isso aí também. Você, olha, meu Deus. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Minha amiga Nilda. Volte logo pra mim. Chope na mesa. Eu ande, lembro de você. É. Não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Onde tá a escrita? Sei que te Super Tais. Valeu. Andarilho da equipe cai na brecha agora, né? É. Uma água aqui, né? Aí é bem. Sem ser loucura, só sei que estou mal. Agora não tenho ninguém. Viver sem você é pior do que viver sem ar. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Atenção, Patrick! Atenção, meu amigo Patrick, dá um chega aqui com o Ieca, meu padrinho! Patrick, a Mega Sorge! Ele está aqui atrás! Um, dois, três, já! Teu pai, estou vivendo infeliz. disfarçante. Não menti que era perfeito e com você me envolvi. Isso pro tudo de coração. Da forma que ganho dinheiro não é legal, não importa, te quero e eu só vivo para ti. Papai não vai te escutar, esse amor vai fracassar. É o que pensa e não que eu sinto por ti. Te amo, Pedro, por favor, não põe em risco nosso amor. Entenda a vida, os compromissos eu vou cumprir. Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti. Por que assim? Se não és meu destino, mas quem sabe como. Tá chegando o destino e a saudade aguarda. Pois o que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda. Acontece essas coisas, eu também vivo para ti. És o que eu quero, coração. Sim, o que quero é teu amor. Estou ao teu lado e o que me importa é só tu. Então com beijos cala-me, ó liberdade plena. Em cada beijo a liberdade descobri. Meu amigo Denis, um abraço. E Nelsinho Rodrigues. E tá chegando o maior aniversário de todos os tempos. Está chegando sábado, dia 10 de agosto, véspera do Dia dos Pais na Via Show, aniversário do considerado Carlito Promoter. Atrações confirmadas. Luxuosa Carroça da Saudade. Príncipe Retrô. Lendarium Ruby. E Cineral Digital. Você não pode perder essa grande festa. Venha bater os parabéns para o considerado Carlito Promoter. Na Via Show. Gravando ao vivo. Será que tem? Será que mora aqui? Se você conhece alguém que gosta de se meter na vida do próximo, tá? Se ele estiver aí do teu lado, se ela estiver do teu lado, fala assim pra ela ou pra ele, ó. Sim! Você que tem a língua grande, igual a do tamanduá, fala mal de todo mundo, só com intenção de derrubar. No dia que você morrer, vai morrer pulando e fazendo careta. Já é o show do Luciano e seus teclados. Mas a tua língua vai numa carreta, o teu corpo vai num caminhão, mas a tua língua vai numa carreta. Mas eu vou ficar até calado pra não perder a amizade, ouviu? De tanto tu me invejar, um dia eu ainda vou me rir de tu. Tu vai meter o dedo até rasgar no buraco de uma boca de um surucucu. Tu vai meter o dedo até rasgar no buraco de uma boca de um surucucu. Você que tem a língua grande, fala do tamanduá, fala mal de todo mundo, só com intenção de derrubar. No dia que você morrer, vai morrer pulando e fazendo careta. O teu corpo vai num caminhão, mas a tua língua vai numa carreta. O teu corpo vai num caminhão. Alô! Mas a tua língua vai numa carreta. Minha amiga Sônia Araújo, ela está aqui comigo lá de Santa Isabel. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver e trazer um par de cheiro, nega, pra derramar em você. Meu amigo de Elda, de esporte, novo, nega, vamos antes de chover. Bota teu vestido logo, nega, se tira me dá prazer. Quando chego no riacho, arrancando girassol e cantando um belo shot, dando beijo no cangote, por

foge e se faz de bobo, que é pra enganar o lobo esse pregador. Ah, meu bem, fecha a porta, bate a porta, peça a fera não entrar. O amor da gente chama, vai lá dentro, arruma. Dia 21 de julho, o Festival do Caranguejo em Santarém Novo, com a Carroça da Saudade. Você show. Que o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma. Aí, Renato do TKK, do Renato. Lúcio CDs. E amigo vereador Pipirão, já já tem CD aí no tom, viu? Momentos de amor quero com você, momentos eternos pra nunca esquecer. Jorge, Babadeira, Lulu, Lula, esses dão valor no rock. Ama, acende essa chama de amor e querer. Meu amigo Alex Varejeiro, Max do Detran, curtindo a carroça. Testemunhas para quê? Bora formar, bora formar. Nossos aí, meu compadre. Soladinhos, suadinhos de que prazer. Isso, é assédio, é? Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser tua mulher. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Me usa. Atenção, Toninho, atenção, Franginha. O meu maior prazer. Atenção, Josias. É ser tua mulher. Pra você, ouviu, Ted? E por telefone ela surou. Nosso amigo Ted do Franco. Ela sente o saudade. E ela? Ela quer voltar. Sim. E por telefone eu vi ela chora. Ela sorriu. Festival do Camarão. O livramento do vereador Pipirão. Aguarde, hein? Ela chorou de amor. Ela chorou de amor. Lúcia Márcia e a Delva Rodrigues, ela pediu perdão, de Bela Vista, e aqui no forró. Perdoei pra não vê-la chorar. Quando a gente ama, indo perdoar, ela chorou de amor. Vamos lá, filho. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela chorou de amor. De que ela chorou? Carroça da Saudade. Esta é a marca forte de quem tem qualidade e de quem entende do assunto.